1230, decolado aos 27, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. Torre Salvador, bom dia, azul 2770. Posso, espero dar uma zero. Azul 2770, autorizado alinhar e manter, só no zero. Autorizado alinhar e manter, só no zero, azul 2770. Colagem, suba para nível de voo 370. Após 2000 pés, vai direto Jamba, após Jamba, Aracaju. Afirmativa, extensão 370. Após 2000, direto Jamba, Jamba, Aracaju, gol no 230. Gol no 094, desce para 2000 pés, ajuste no 096. Autorizando a final do procedimento dele, assim que feito, estou no 0 de Salvador, reporte estabilizado. O gol 094 autorizado, descer 2000 pés, e ele é sexo, o reporte estabilizado. Sul 2770, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 240 graus, 04 nós. Decolagem, pistão no zero, azul 2770. Para 207, acendo identificação, desça para 4 mil pés, vai direto bom para receptar a chegada bom. 4 mil pés, direto bom, 2707. Firmando ajuste em Salvador, 10, 16. 10, 16, 4207. Azul 4207, prossiga. É, confirma a redução da pista de Salvador, está em quanto? Negativo, a pista 10 de Salvador opera toda a suspensão. Cliente 4207. 1230, solicita pro 100 por 8 milhas. Autorizado desvio, gol no 230, confirmando 8 milhas somente? 8 milhas. Gente, aponte ao término, após, voe direto do Jamba. Após, parar já no voo no 230. Sul 2770, decolado aos 30. Chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, azul. 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160, no presente direto coral. Direto coral, subindo para o 160, azul. Angótica Golf Uniforme, autorizado decolagem pistão no zero, vento 250 graus, 04 nós. Bono 230, suba até nível de voo 330. 330, bono 230. Oscar Golf Uniforme, decolado aos 3-2, chame controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, Oscar Golf Uniforme. Chame Centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. O voo 1230 vai chamar. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Oscar, Golf Uniforme. Papa Tango Oscar, Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, saída Conde. Sobe para o nível de voo 090, saída Conde, Oscar, Golf Uniforme. Me apresenta a autoriza para o Conde, senhora, para o Oscar Golf Uniforme. Autorizado direto Conde, para Papa Tango Oscar Golf Uniforme. Autorizado direto Conde, Oscar Golf Uniforme. Ali, azul 2770, fazendo um pequeno desvio à direita da rota para evitar formação. Confirme apoio por quantas milhas? Proa 235, aproximadamente 35 milhas. Primeira aeronave na aproximação final para Cuba. O 094 estabilizou no ILS-X-Ray. Torre 094, completa o sinal do procedimento ILS-X-Ray, torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Torre Salvador, com 094, estabilizado na X-Ray. 1094, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com a pista 10, sem chuva sobre o campo, pista úmida, vento para cheque 280 graus, 04 nós, ajuste 096, apenas uma camada na final da 10. Ciente, com 094, vai chamar com a visual. Controle, eu acho que a Golf Uniforme está efetuando um pequeno desvio à esquerda de 10 graus por aproximadamente 1 ou 5 milhas. Quente do desvio, Oscar Golf Uniforme, após resumo na proa pro de Conde. Pode desvio, é a proa Conde, Oscar Golf Uniforme. Mas quase está visual, agora eu sei que é... Pono 094, avistado, pouso autorizado. Pistona 0, vento 290 graus, 04 a nós. Pouso autorizado com 094. 740, acione identificação, voe direto ITAP, desça para nível de voo 050, para informação, tráfego posição de 1 hora, 52 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 080 para 1160, alfatão do 72. Ciente, desce até o 050 na proa de TAP, eu sou 3740. Azul 2770, tráfego posição de 1 hora, 50 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 180 para o 050, Airbus 320. Ciente, azul 2770. Contra o meu, o desfile agora vai ser 35 graus pelas mesmas 15 milhas, Rocha Golfo Uniforme. Ciente, cotação Rocha Golfo Uniforme. Confirmando apenas 1 5 milhas? Sim. Ciente, cotação do Oscar Golf Uniforme. Correndo da pista até 3 mil pés. E após o perfil da saída Pucca, com transição Aracaju? Após a decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. Puxa, né? Até 1,40. Vento 280 graus. 049, decolagem autorizada. Pista no zero. Xaner 6140. Pode confirmar o vento, por favor? Firmo, vento 280 graus com 4 nós, 0,4 nós. 4207, cancelado suas restrições em Pelô, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado a sinal do procedimento ILSXA e pista no 0 de Salvador, reporte estabilidade. Cancelado as restrições em Pelô, desce 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado a ILSXA da pista no 0 de Salvador, azul 4207, pode voar Duna? Negativo Duna, azul 4207, mantenha o perfil lateral da chegada. Gente, obrigado, 4207. 2770, retornando à rota no Cruz de Coral. Azul 2770, sim. Caso, 1140, contato radar na decolagem, siga para nível de voo 350. Está presente por direto, Jamo. Direto, Jamo, está presente. Obrigado. Vai subir direto para o 350, Oceané 6140. 140 do Oceané, você tem restrição ao Frente, mantenha o controle de solução e separação em relação ao tráfego que decolou à frente, só um instante. Obrigado. Licença por minuto até o nível de voo 100. Permaneu. Aumenta o Xaner 6140 até nível de voo 100. Controle Salvador, a Chanel 6140. Chanel 6140, prossiga. Fazer um pequeno desvio à direita aqui, a prova será 090, por mais umas 10 minutos. Desvado desvio, Chanel 6140, após desvio, resumindo a proa de Jamon. Após Jamon, 6140. Estabilizando o localizador, 4207 da Azul. Azul 4207, completa final do procedimento ILS XA, torre 98.95. 1895, Azul 4207. Controle Azul 2770. Azul 2770, prossiga. Solicito nível 180 final. E mantenha nível de voo 180, Azul 2770. Para o 180, 2770. Continue a aproximação, pista no zero, vento 250 graus com 3 nós. Forma visual com a cabeceira, o Azul 4207. Ciente, segue a aproximação, Azul 4207. Canceladas as inscrições em Itaque, desça para 2.000 pés. Autorizada a final do procedimento IRS-XA e pista no zero de Salvador, reposta estabilizada. Desça para 2.000, canceladas as inscrições, pode voar direto Duna então? Autorizado, direto Duna com 3740. Então direto Duna, desça 2.000, autorizado IRS-XA, chamada estabilizada, 3740. No 648, decolado aos 45, chame agora o controle Salvador, frequência 1208, bom dia. 208, bom dia. Sou 1648, cruzando 1500 pés. 1648, acione código transponder 5003, aguarde contato radar. Prossiga conforme autorizado na saída UCA. Ok, 5003. Conforme autorizado, sai da PUCA, gol no 648. Mas para informação, gol no 648, está sob contato radar, agora a 3 milhas, este do VOR de Salvador. Certo. Gol 1739, aciona identificação. Voo direto Itaque, desça para nível de voo 050. Azul 4777, correção, SAM 4777. Aciona identificação, desça para 4.000 pés, via chegada bom, redução de velocidade para 2509. Segue como número 3 na aproximação. Identificou, 4777. 1048 solicita a prova 090, está a aprovação. 4250 mais, está a 4777. Seria o gol no 648 solicitando a prova 090? Eu ativo. Primeira nave? É o no 648 da Gol, solicitando o prova 100 agora. Precisa de desvio, gol no 648, reporte ao término. Reportarei ao término. Meia 140, chame Centro Recife, 1245, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, 6140, obrigado, bom dia. Bom dia. 648, está voando pro Odipo. Voo no 648, voe direto Jamo. Ok, Prod Jamo. Azul 2770, controle. 2770, ok. Somente com a informação, tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo oposto, tipo desconhecido, mantendo o nível de voo 115. Afirmativo, já vai livrar o 150 agora, o Azul 2770. Azul 2770, 58 milhas sudoeste do BR de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus 1201, Azul 2770, será que é 648, suba até nível de voo 310. Subindo para 310. Estabilizado o localizador 3740. 3740, completa final do procedimento ILSXT. Chame torre 198, decimal 95. 945, obrigado, até daqui a pouco. Uno 648, chame centro Recife, 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. 126. 126, decimal 85. Afirmo, visual agora. Pouso autorizado, pista 0. Leve pouso na 10, 3740. Salvador, um bom dia, 3198, passa 190 para 150, informação IT. TAM 3198, acione identificação, desça para nível de voo 060 via Comédia 1. 060 via Comente 1, 3198. A Eco Sierra Lima, acione identificação, voe direto Conde. Papapá Eco Sierra Lima, está sob contato radar, passando a posição coral, voe na proa de Conde. Papapá Eco Sierra Lima, autorizado desvio, reporte ao término. Voo no 739, canceladas as restrições em etapa, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 6, autorizado a final do procedimento ILSP, piso 10 de Salvador, reporte estabilizado. 5.000, para 2016, reportará estabilizado no X-Ray, Gol 1739. Tem 4777, redução de velocidade para 2109, segue como número 2 na aproximação. 2109, 4777. Confirmação 4777. Era a posição do tráfego, mas já visualizei já. Tráfego com posição de 12 horas, 37 milhas. Rumo Nordeste, passando 060 para 2.000 pés, Boeing 737-800, ele estima a posição Duna em 3 minutos e meio. Gente, a gente estima a Duna 07, 03. A aeronave da Gol estima a posição Duna aqui pelo meu sistema em mais 3 minutos, seria o 5-9. Para 777, canceladas as restrições em PLO, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 6, completa a redução de velocidade para 1.709. 3.000 pés, dívida de restrição reduzida, está 4777. Scan 3198, desvia direita, proa 090. Da 3198, confirme por quantas milhas, desvia? Como 5 milhas. Tem que estar 3198, autorizado desvio, após o término voe direto Duna. Reautorizada descida para 4.000 pés, ajuste no 016. Ativo, após desvio, direto Duna, descendo para 4.000 pés, 1.016 no ajuste, Scan 3198. Uno 739, completa final do procedimento, torre 18, decimal 9. Completando, final 2295. Obrigado. Scan 4777, desça para 2.000 pés, ajuste 016, autorizada final do procedimento IRSFT, reporte estabilizado. Seguiu a reportagem estabilizada, está 4777. Porto 79, Salvador, on frequency 120.8. Sim, Matheus, tá? Tudo autorizado, pista no 0, Golfo 739. Obrigado. Porto 79, Falk Identification, maintain flight level 180, fly heading Coral position. Identification now maintain flight 180, flying ready in Coral position, Golo 79. Na proa de Duna. 3198, desça para 3.000 pés, ajuste 10106. 3.000, 10106, 3198. Agora approach, Gordo 79. Eu peço e mantém o Redding Sierra, Victor Delta Vila, tua voz da Guerra. It's clear, Gordo 79, mantém Redding Sierra, Victor Delta Vila, Redding. You're under radar surveillance, 63 miles northeast of Salvador Vila. Okay, maintain Sierra Victor Delta Vila, ready at surveillance, radar surveillance, go to 79. Scan 4777, completa final do procedimento IRSFT, torre 98, decimal 95. Approach, Gordo 79, now refreshing by 20 degrees to the right to avoid bad weather. It's clear deviation, report back on track. Deviation, report back on track, Gordo 79. Oscar Golf Uniforme Controle. Patrão Oscar Golf Uniforme, 66 milhas, Nordeste VOR de Salvador, serviço radar encerrado. chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Solo 739, solo 04, liberando à direita, chame solo, 1219. 3198, desça para 2000 pés, ajuste o 0 no 6, autorizada final do procedimento ILS que fez pistão no 0D, Salvador, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000, 1 no 0, 1 no 6, já autorizado X-ray, reporte estabilizado, TAN 3198. Respondendo, 2790.0 bom dia. Após a passagem do airbus na curta linha, mantém pista no 0, 2790. Após o airbus ali, mantém 2790. Zulu Avanga, atento ao provável esteja de turbulência deixado pelo tráfego que pousa na pista no 0, vento variável 03 nós. Decolagem autorizada, pista no 7, Zulu Avanga. Solo 07, libere pista primeira direita, chave solo, 121.9. 3198. TAN 3198, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. TAN 295, bom dia, bom trabalho, TAN 3198. Salvador, o Eco Serra Lima reaproou Aracaju. Seria a posição Conde, papapá, Eco Serra Lima? Afirmo. Gente, papapá, Eco Serra Lima. Confirme estimado de pouso. Eco Serra Lima estima o pouso aos 1500. Grata. Papai Salvador, bom dia, Eco do Novembro, decolado, sai de boca. Papai Tambo, Eco do Novembro, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 060. Apresente voo direto, Arbor. A intenção é cancelada presente, ele seguir visual no 065. Gente, Papatango, Eco Zulu November, plano cancelado ao 1408, suba e mantenha nível de voo 065. Echo Lima November. Sapatão Echo Zulu November, confirme pro ideal para o destino. Tá, 252 na presente, Yuri. 790, azul. Direto destino, Papatão Echo Zulu November. Zulu November, copiou o controle? Poderia confirmar, Sarita? Papatão Echo Zulu November, copiou o controle, suba e mantém a nível de voo 065, direto destino. Afirmativo, 065, voo direto, November, muito grato. Torre Salvador, muito bom dia, voo 094, aproximando do ponto espera da 190, pronto e visual, granada. Enquete Gol no 094, após a passagem do Aeroporto de Dano, pouso, ali mantém cabeceiro no 0, Gol no 094. Após a Airbus, vai alinhar e manter na 190, Gol 094. Capitão Web do Lula November, confirme seu estimado de pouso. Uno 440, senhorita, é Lula November. Copiado, Capitão Web do Lula November, pouso 1440. Controle Salvador, bom dia, voo 192, cruzou 200 para 160, gente da IAM. Voo no 162, aciona identificação, desça para nível de voo 080, autorizado a chegada a Comed 1. Desça para 80, voo 192. Vamos para o Salvador, bom dia, voo 192. Informação, você passa com o nível 230 para 1, 128, acione identificação. Desça para nível de voo 090, via Bomed 1. Identificou, desce para 090, via Bomed 1, voo 9128. Voo 9128, para informação, tráfego 12 horas, 13 milhas, mesmo rumo e destino, passando nível de voo 190 para o 080, Boeing 737-800 da companhia. Entra tráfego, voo 9128. O 094, vento 170 graus com 049, decolagem autorizada, pista no zero. Autorizada, decolagem 10, gol 1094. Voo ISTAP da presente, mantenha descida para nível de voo 080. 080 ISTAP, voo 1162. Decolou o Zuno 3, chama agora o controle, Ana 208, bom dia. 208, obrigado. Voo 1094. 1094, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370. Após 2 mil pés, voo direto Momo. Após 2 mil pés, direto Momo, voo 1094. Controle voo 9122, para a esquerda, 060, pode estar. Visado está, pegou 9128. Oi, está presente, gol 9128. Nos 2710, via esquerda, 040, 40 milhas. Azul 2710, proa 040, confirmando por quantas milhas? 40. Confirmando? 40. Proa 040 por 40 milhas, por 40 milhas, copiado, azul 2710. Obrigado. 1162 para informação, tráfego 1 hora, 34 milhas, rumo sudoeste, passando 4 mil pés para nível de voo 065, um PA31 com transporte inferno. Voo por 9 metros. Salvador Approach, Gordo 79, end of the deviations, request fly Coral. Clear to fly direct Coral, Gordo 79. Flying Coral now, Gordo 79. Patango Eco Zulu November, para informação, tráfego 12 horas, 28 milhas, rumo Nordeste, passando nível de voo 120, para o 080, Boeing 737-800. November, obrigado pela informação. O 1162 confirma que vai manter a presente proa por quantas milhas? Manter a presente proa por 17 milhas e meia. Gente, o 1162 está sob preparação, mantenha presente proa, o limite será o localizador. Vai manter a presente proa, limitado pelo localizador, voo 1162, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, para informação, tráfego agora posição de 1 hora, 19 milhas, mantendo o deslocamento sudoeste, passando 050 para o 065, ou um PA31. 7 voo, 1162, não avisa o tráfego, descendo para 4 mil, mantendo a proa. Controle Salvador, passar, mantive a chaminé 6200. 6200, aciona identificação, desça para nível de voo 100 na proa de Itap. 100, Itap 6200. 9128, desça para nível de voo 080, para informação, tráfego 12 horas, 27 milhas, tráfego com rumo sudoeste, passando nível de voo 055 para o 065, um PA31. Entra o tráfego 10 para o 080, desvio esquerda 10 graus. Gente, reporte ao termo desvio, gol 9128. Reportarei. Patango Eco Zulu November, tráfego adicional, posição de 11 horas. 23 milhas, rumo nordeste, passando 130 para o 080, Boeing 737-800. Entra, November. O 1162 já em condições de assumir na posição... voar na posição duna. Afirmativo. Voo 1162, 21 milhas sudoeste da posição duna, reassuma a navegação na proa de duna e desce para 2 mil pés, ajuste no 0115, autorizada final do procedimento LSQ, aposta estabilizada. Curva na direita na proa de duna, desce para 2 mil, só para estabilizar. Voo 1162. Air Force, Gordo 79, Salvador Approach. Gordo 79, go ahead. Could you confirm if you're going to go through Aperuiz 3-3 until Sierra Bravo Golf Lima? is Zulu 10 to Lijig. After Lijig, direct Bravo Golf Lima, Gordo 79. Just to confirm, you're going to go through Upper Zulu 10 until Utigi, then after you're going to fly direct to Sierra Bravo Golf Lima? Negative, Upper Zulu. I will pass the flight plan to Zulu 10, Zulu 10. Coming, the airway is going to be Zulu 10 until Utigi after Sierra Bravo Golf Lima. Until Utigi. Zulu 10 until Utigi. Could you just spell the position? Lima, India, Golf, India, Golf. Roger, Zulu 10 until Lima, India, Golf, India, Golf. Then direct to Sierra Bravo Golf Lima. Only confirm, correcting Mike, India, Golf, India, Golf. Mike, India, Golf, India, Golf. Fiji, Gordo 79. Roger. 9128, após desvio, foi direto Duna, descendo para 4000 pés, ajuste no 015. Após desvio, vou direto Duna, com 1015, descendo para 5000, vou 4000, ou 9128. Oceaner 6200, tráfego posição de 12 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, passando, mantendo o nível de voo 065, 1PA31. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 13 milhas, no rumo norte, passando nível de voo 085 para 4000 pés. Redução de velocidade para 2409. Ciência, está dirigindo uma centena, vai desde 240, 6200. 200, está autorizada a descida até nível de voo 080. Vai descer até o 080, 6200. Pronto, zona 91, uma boa. Zona 91, boa, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 150 graus, 02 nós. Então, 31, 91. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, zona 91. Sim. Olá, tudo bem? Eu Serra Lima. Serra Lima, prossiga. Está em mais um minuto ideal de descida. Gente, papapá, Eco Serra Lima, desça até nível de voo 045. Vai descer até o 045, Eco Serra Lima. Voo 1094, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125-45-26-85-094, obrigado. Pô 9128, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado a final do procedimento de LS6, desce no 0 de Salvador, reposta estabilizada. Chaner 6200, reautorizado a descida para nível de voo 050, tráfego já superado. Vai descer o 050, 6200. Gordo 79, go ahead. Only to confirm, we was cleared to fly via Whiskey 33 until Vitória VOA, then Zulu 10 until Mijig intersection, Mike, India Golf, India Golf. There is any problem with this route? Just to confirm, your route is via Whiskey 33 until Vitória VOR, after you intercept Zulu 10 until Mijig position, and after that you're going to fly ahead in Sierra Bravo Golf Lima. What's your question? No, affirmative. My route is that. Is there any problem with this route? Estabilizado, gol 1162. Voo 1162, completa a final do procedimento, torre 18, decimal 95. Torre 1895. Estimativo, 1118, decimal 95. 1895, voo 1162. Controle T31, 91 decolado, uma boa. T31, 91, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2 mil pés, voe direto Leda, após Leda Dockland. Após 3 mil, direto Leda. E após Oculus, Andres, 191. Gurdwara 79, just to confirm, there is no problem with your route, but as you're going to fly in some area that there is no radar service, Ilias Approach wants to know your route, just to confirm. Já tem a pista vista? Negativo, vou rodar 62. Gente, uma camada passando aí a finalzinha, pista seca, reporte visual. Gol 1192. Agora sim, avistou a 1100. Gol 1192. Pouso autorizado, pista 0. 130 graus, 059. Autorizado, pouso, gol 1192. Vou ir direto ITAP, desça para nível de voo 080. ITAP é o 080, gol 1192. Papapá, Sierra Lima, desça para nível de voo 035. Gol 2710, após desvio, e aprodou com o Romeu 363.